A 150 metros de profundidade, uma massa de água escura e quente avança em silêncio absoluto. Por que os oceanógrafos temem a onda silenciosa que cruza o Pacífico agora? Vamos rastrear a anomalia térmica que pode se tornar o Super El Niño de 2026. Há 6 meses, instrumentos submersos detectam um aquecimento gradual e persistente no oceano profundo. A temperatura subsuperficial continua subindo, sem dar sinais de trégua ou dispersão. É um padrão clássico que, historicamente, precede grandes rupturas no clima global. Enquanto você ouve isso, essa onda viaja do oeste para o leste, totalmente invisível na superfície. Ela se move de forma lenta, mas carrega uma quantidade de energia térmica que desafia a compreensão humana. Uma entidade fluida e maciça, despertando no abismo equatorial. As agências de monitoramento observam esse avanço com uma apreensão silenciosa e constante. Não é apenas uma oscilação comum na temperatura da água salgada, é um motor térmico colossal que já começa a alterar os ventos acima dele. Os dados preliminares apontam para um cenário que exige a atenção máxima das autoridades meteorológicas. Um padrão de movimento submerso que o mundo não testemunhava com tanta clareza desde o final da década de 90. Se você chegou até aqui, vale se inscrever. Cada semana, um abismo diferente registrado em dado real. As boias do monitoramento presas a essa massa de água carregam o peso da década de 90. O ano de 1997 nos ensinou de forma brutal o que esse movimento submerso significa na prática. Naquele ano, pescadores em Piura, no litoral peruano, notaram que o mar havia mudado de cor. A água do Pacífico atingiu espantosos 28 graus Celsius perto da costa. Peixes mortos começaram a cobrir as praias de areia escura, sufocados pelo calor inesperado. Foi o prelúdio sombrio do evento climático mais intenso de nossa era instrumental recente. A temperatura global subiu rapidamente e chuvas torrenciais alagaram o deserto peruano e equatoriano. Bairros inteiros desapareceram sobre a força implacável da água lamuzenta. Do outro lado do mundo, a seca transformou as densas florestas indonésias em fogo puro. O fogo queimou por meses a fio, criando uma nuvem de fumaça tóxica que sufocou o sudeste asiático. A anomalia térmica no oceano atingiu 2,4 graus Celsius acima do normal. Os prejuízos econômicos globais ultrapassaram a marca de 30 bilhões de dólares. Dezenas de milhares de vidas foram perdidas em enchentes, deslizamentos de terra e secas severas. Quase 20 anos depois, no final de 2015, o pesadelo oceânico voltou. A agência espacial NASA, através do laboratório JPL, documentou o novo desastre diretamente do espaço. A Grande Barreira de Corais sofreu um evento de branqueamento maciço e sem precedentes. Os recifes perderam suas cores vibrantes, transformando-se em esqueletos brancos sobre a água. A agência NOAA monitorou a morte silenciosa desses ecossistemas complexos ao longo de meses. O calor excessivo alterou a química básica da vida marinha em escala hemisférica. E agora, os sensores profundos indicam que a máquina oceânica voltou a girar. Os sensores de pressão no fundo do mar registram o peso dessa onda térmica que recomeça seu ciclo. A onda de Kelvin é essa massa colossal de água quente movendo-se nas profundezas em direção à América do Sul. Ela avança alheia aos ventos de superfície, impulsionada por uma física em escala planetária. Os ventos alísios perdem força, permitindo que a piscina de água quente da Indonésia deslize para o leste. Na região oeste, conhecida como Ninho 4, a anomalia já atingiu 0,5 grau Celsius acima da média. Mas perto da costa sul-americana, o cenário se revela muito mais dramático e imediato. A região Ninho 1+2 já registra 1 grau Celsius inteiro acima da média. É como um monstro invisível, que ganha volume antes de finalmente emergir. Se essa energia romper a superfície com força total, as consequências globais serão instantâneas. A seca severa na Indonésia pode encarecer o óleo de palma do Sudeste Asiático em questão de meses. A falta de chuvas na Austrália ameaça quebrar a safra de grãos essenciais. Os modelos meteorológicos também preveem uma intensificação de furacões no Pacífico Oeste. As águas quentes servem como combustível puro para os ciclones tropicais que nascem naquela região. Enquanto isso, o Atlântico pode sofrer uma redução nas tempestades, devido ao aumento do cisalhamento do vento. O sistema climático da Terra funciona como um sistema de engrenagens perfeitamente conectados. Quando o Pacífico Equatorial aquece, cada continente sente a vibração física dessa mudança. Mas projetar a força exata desse impacto esbarra em um obstáculo matemático complexo. Porém, os supercomputadores que processam esses dados desses sensores enfrentam um muro invisível durante a primavera. Existe um fenômeno técnico que os climatologistas chamam de barreira de previsibilidade da primavera. Entre os meses de maio e junho, a atmosfera e o oceano entram em uma fase de transição instável. O sinal climático se mistura ao ruído de fundo e os modelos perdem sua precisão habitual. O sistema climático reinicia seu ciclo, tornando as projeções numéricas temporariamente caóticas. O Centro de Previsão Climática da NOAA mantém uma postura de cautela estrita diante dos dados. Atualmente, nenhuma categoria de intensidade excede 37% de probabilidade. O Instituto IRI da Universidade de Colômbia e o Modelo Dinâmico Europeu concordam com essa incerteza. O Pacífico está neutro hoje, mas a chance de um evento no inverno é de 96%. Diante dos gráficos de satélite da NOAA, a dúvida se aprofunda. O que transforma uma onda quente submersa em um colapso climático global? A resposta não repousa apenas na temperatura absoluta que a água atinge no final do ano. Ela depende de como a atmosfera global vai acoplar e reagir a esse calor emergente. É o que a literatura científica e a própria NOAA descrevem como um super El Niño. Um evento raro, onde o oceano dita as novas regras e a atmosfera obedece sem resistência. A janela de incerteza matemática vai se fechar gradualmente ao longo dos próximos meses. E quando a energia for liberada, a geografia sul-americana será a primeira a sentir o golpe. O mapa de anomalias na tela do computador revela o destino dessa energia oceânica no continente sul-americano. O Brasil aguarda esse possível choque térmico, com rios e ecossistemas já operando em limites delicados. Os meteorologistas Alexandre Nascimento e César Soares da Climatempo analisaram os cenários prováveis para o país. Se o aquecimento se consolidar no pior cenário, o padrão de chuva sofre uma inversão dramática. A região sul do Brasil carrega o maior nível de risco imediato sob essa influência. Ainda marcada pelas inundações extremas de 2024, a região pode enfrentar novos desastres. A primavera e o verão tendem a trazer volumes de precipitação muito acima da média histórica. O excesso de umidade compromete a safra de trigo no inverno e favorece doenças fúngicas no campo. No extremo oposto do território nacional, a dinâmica atmosférica cria um efeito devastadoramente reverso. O norte e o nordeste enfrentam a perspectiva sombria de secas severas e prolongadas. O semiárido nordestino pode ver a recarga de seus reservatórios vitais cair drasticamente. A Amazônia Oriental e a fronteira agrícola do Mato Piba entram em alerta máximo para incêndios. O centro-oeste brasileiro pode sofrer com veranicos prolongados e ondas de calor extremas logo no início da estação chuvosa. O plantio da soja e do milho fica refém dessa irregularidade térmica. As perdas na agricultura podem reverberar por toda a economia, alterando o preço dos alimentos nas prateleiras. É uma reconfiguração completa do mapa hídrico, impulsionada por uma força distante. Uma mudança de larga escala que começou de forma imperceptível, no escuro do oceano. Nas profundezas do Pacífico, a onda térmica ignora nossos mapas, fronteiras e modelos matemáticos. Os cientistas temem essa massa de água porque ela representa uma inércia térmica irrefreável. Uma vez que os milhões de metros cúbicos de água quente começam a subir, não há engenharia que consiga pará-los. O medo não vem de uma profecia mística, mas da leitura fria dos dados que se acumulam nos servidores da NOAA. O que a literatura científica descreve como Super El Niño é, na verdade, o oceano cobrando seu espaço. Ele apenas redistribui, de forma violenta, a energia colossal que absorveu e escondeu durante anos de silêncio. A superfície da Terra terá que se adaptar à nova temperatura que emerge do abismo. Mas o Pacífico não é o único gigante oceânico que está alterando seu comportamento de forma drástica. No Atlântico Norte, uma corrente vital mostra sinais de lentidão que desafiam tudo o que os oceanógrafos pensavam saber. A massa de água quente continua sua marcha pelo escuro, sem pressa e sem testemunhas.